Portal do Arrocha. Morro por ela, faço tudo por ela, atendo os desejos e os caprichos dela. A tia de do Arrocha, se chora bem. A mulher que eu amo não gosta de mim. Eu trato ela como uma Cinderela, mas que mulher não gosta de ter um homem assim? Apaixonado, louco de amor por ela. Morro por ela, faço tudo por ela, atendo os desejos e os caprichos dela. Morro por ela, faço tudo por ela, atendo os desejos e os caprichos dela. Eu sou a coluna que sustenta o seu ego, eu sou o tapete que amacia o seu andar, eu sou o remédio que cura o seu estresse, um bobo palhaço pronto pra ela agradar. Morro por ela, faço tudo por ela, atendo os desejos e os caprichos dela. Morro por ela, faço tudo por ela, atendo os desejos e os caprichos dela. Estúdio 40 graus, o nome dela é Wesley Sampler. Eu sou a coluna que sustenta o seu ego, eu sou o tapete que amacia o seu andar, eu sou o remédio que cura o seu estresse, um bobo palhaço pronto pra ela agradar. Morro por ela, faço tudo por ela, atendo os desejos e os caprichos dela. Morro por ela, faço tudo por ela, atendo os desejos e os caprichos dela. Morro por ela, faço tudo por ela, atendo os desejos e os caprichos dela.